Eu sei que hoje tá difícil, meu bem, mas quando melhorar, estaremos juntos também. Pode confiar, se eu acertar um jingle, se eu estourar um single, e se eu comprar uma casa na praia, ainda assim a gente casa na praia, como você sonhou, em uma manhã de domingo. Eu prometo amor, nem que eu ganhe mais que um rapper gringo, e viaje o mundo fazendo turnê, mesmo com a casa cheia, o coração é vazio sem você. De todo show que eu fiz, seu beijo foi o meu melhor cachê. Eu sei, nossa vida tá de ponta cabeça, amor, mas é você que me inspira. E eu vou fazer esse som pensando em você, que é pra ver se vira, pra ver se vira. Já pensou se o dinheiro desse, se a gente pudesse viver a vida que a gente merece? Casa com piscina e um jardim, se a gente já sorria assim. Imagina se tivesse, já pensou? Do seu lado é tão bom sonhar, mas se isso não der certo, tanto faz. Se amor a gente tem, o resto a gente corre atrás. Eu sei que hoje tá difícil, meu bem, mas quando melhorar, pode deixar, estaremos juntos também. Hoje ela acordou tão bela, faltou açúcar no café, mas não faltou a doçura do sorriso dela. Tô com o bolso liso, mas me agilizo, levo a vida no improviso. A conta tá atrasada e eu preciso pagar a parcela. O seu sorriso me dá força, moça, não se preocupa que hoje eu lavo a louça. Muita cautela, se falta din pro cinema eu te recito um poema. E se um dia falta luz eu te faço um jantar à luz de vela. E a gente adora conversar, não importa hora nem lugar. Descobri que a felicidade mora em seu olhar. Eu sei, a vida tá difícil, sim, mas não imaginaria nada mais difícil do que não ter você pra mim. Já pensou se o dinheiro desse, se a gente pudesse viver a vida que a gente merece? Casa com piscina e um jardim, se a gente já sorria assim. Imagina se tivesse, já pensou? Do seu lado é tão bom sonhar, mas se isso não der certo, tanto faz. Se amor a gente tem, o resto a gente corre atrás. Já pensou se o dinheiro desse, se a gente pudesse viver a vida que a gente merece? Casa com piscina e um jardim, se a gente já sorria assim. Imagina se tivesse, já pensou? Do seu lado é tão bom sonhar, mas se isso não der certo, tanto faz. Se amor a gente tem, o resto a gente corre atrás. Já pensou?